Muito bem, vocês estão ouvindo o programa Som das Antigas. Aqui quem fala é Ana Paula, a voz feminina na sequência. E o meu alô vai para Ticão, Parque Santa Madalena, todos os Vida Louca, Globinho e do Gueto. Um salve a toda a rapaziada da Zona Sul, Valo Velho, Jardim Paris, Paraisópolis, Heliópolis, Guga Brau, Aliados da Sul, Batata, João Neto, Cadeira, Tilico, Laércio, Beto, William, Wilton, Time do Castanheira, Tati, Dione, Marquinhos da Fundão, Batatão, Bela Vista e a todos os ouvintes que estão curtindo esse som. Sounds for you.